se cantei em verso, se cantei canção. Menina bonita do meu coração, te cantei em versos, te cantei canção. Menina bonita do meu coração. A gente nunca sabe se toca no rádio a canção que eu fiz. Eu só queria cantar e te fazer feliz. Moço do rádio, lhe peço um toque, por favor. Essa canção lhe oferece para o meu amor. Moço do rádio, lhe peço um toque, por favor. Essa canção lhe oferece para o meu amor. Vem agora, vem querer. Vem pra ouvir esta canção que eu fiz só pra você. Te cantei em versos, te cantei canção. Menina bonita do meu coração, te cantei em versos, te cantei canção. Menina bonita do meu coração. Te cantei em versos, te cantei canção. Menina bonita do meu coração, te cantei em versos, te cantei canção. Menina bonita do meu coração. A gente nunca sabe se toca no rádio a canção que eu fiz. Eu só queria cantar e te fazer feliz. Moço do rádio, lhe peço toque, por favor. Esta canção lhe oferece para o meu amor. Moço do rádio, lhe peço toque, por favor. Esta canção lhe oferece para o meu amor. Menina bonita do meu coração.